31 no 53, Recife, no 251, no secundário, 1 no 3325. 351 no 3325, bom dia. Zé, prossiga. Serra, reporte pronto para ataques. Chame Recife, são 2085, secundária 12545. Então 3890. 2085, 2845, obrigado, bom dia. Aqui Luiz, autorizado pouso, pista 17, vento 060 graus, 05 nós. Correção Bravo que Luiz, continua em aproximação, tráfego ainda não avistado. Confirme Bravo que Luiz. 2 mil pés a reportar para a modificação do bloco, 6225. Sente em forma justa, na 0 no meio, adiciona 6225. Com 1016, 6225. Continue a aproximação. Bravo que Luiz, que avistado, autorizado por pista 17, vento 050 graus, 069. Aqui é o Delta, você. Delta, autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar. Reporte no ponto de espera. Torre Salvador, bom dia, 6225. 225 para 6. A gente poderia confirmar o vento? 225, vento 060 graus, 07 nós. 06 com 07, grato. Ainda em contato com o controle, obrigado. Passarela 2223, bom dia, senhora na indicação, chegada bom, desça para nível 050. Pista no zero, encontra-se fechada, confirme intenção. Ciente, mantenha-se em condições de correção. Mantenha perfil de chegada, desça para nível 050 e poste para modificação. Juliette Serra, vou indo na proa da rodatória, reporte na mesma visual com campo. Mantenha no 1.500 pés. Rodoral, já mantendo no 1.500. Através do farol da barra, Novembro Bros com Romeu. Novembro Bros com Romeu, frequência livre para coordenação. Novembro Bros com Romeu. Xaner 6225, informa o tráfego, 11 horas, 4 milhas, mantendo no 1.500 pés. Assente 16225. FIP 5316, vetoração para final da pista 17, curva à esquerda, proa 120. Esquerda 120, FIP 5316. Prossiga. Está livrando aqui a Lagoa do Baeté, vai ingressar na linha litoral para sobrevoo na Avenida Paralela, senhora. Gente, Mike Jurante Romeu, chame o controle no 20.8. 20.80, grato. Salvador, é o papapapá Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Tá em Piatã, senhora, no litoral, após o parque de Pituaçu, solicita ingresso na Avenida Paralela. Autorizado ingresso na Paralela, mantenha-se em condições usuais, 500 pés. Mike Gillette Romeu. Autorizado ingresso na Paralela, em condições usuais, mantendo 500 pés, o Romeu. O controle é o Delta Romeu, siga, Delta Romeu. Dinete Romeu, controle 120, decimal 8. Do seu traverso, está passando o nível 085 em condições completamente visuais. Propõe modificação das regras e prosseguir direto ao destino. Enche o plano modificado 1040, desça para 1500 pés. Assuma navegação, autorizada aproximação visual para a pista 17. O destino é Serra do Novembro, Marco. Enche para Romeu Delta, Romeu Yankee. Continue descida para 1500 pés. Para ingresso no circuito, chame torre 186, Zulu Juliette Serra. 186 vai transferir, bom dia ao Serra. Osório, bom dia, Papa Tango Yankee Serra Serra. Papa Tango Yankee Serra Serra, prossiga. Decolado de Salvador, vai com pro de Salvador. Confirma a atitude? Passei 500 pés. Bota lá. O pastor 32 é mandado em posição e aguardar. Tem dois tráfegos e o sequenciamento da final do ano 7, ok? Papá, mas tiver o meu, tá cancelando ingresso na vina paralela e vai para regresso, tá na linha do litoral. Mantenha-se em condições mais 500 pés, Max Tiver o meu. Travelha, já, torre já. 16 tá passando 060 para 050 em condições visuais. Papá, papá, Mike Juliette, Romeu informa o tráfego 12 horas, mantendo 500 pés. Tá no visual, Romeu. Controle trip 53 16, passa 060 para 050 em condições visuais. Trip 53 16, desça para 3000 pés inicialmente, aguarde. Chané 6225, a Sony modificou as regras? Ainda negativo, vai modificar no externo a intenção. Ok, então previsto óbita sobre Simbra. Firme, óbita sobre Simbra? Positivo, se não modificou as regras, vai manter viso instrumento e vai fazer óbita sobre Simbra. Então tá modificando da presente, então, Chané 6225. Ok, desça inicialmente para 1500 pés, prossiga agora a curva pela esquerda para Enxame Torre 118-6. Para 1500, curva à esquerda, Torre 118-6, Oxanero 6225. Controle, Delta Romeu Yankee. 3, passando 125, topou em cancelamento. 53, 16, mantenha 3000 pés, previsto óbita sobre o VOR, aguardando a modificação das regras. Livre pouso na 197, o vento é de 080 graus com 7 nós. O Chané 6225 vai prosseguir para a final da 17, aguardando autorização para pouso. Gente, aguardando autorização para pouso, final 17, o Chané 6225. Vetorado. Ok, ciente. Vou agora na prova do VOR para a órbita, aguardando a modificação, prosseguir para a visual para a pista 17. Na prova do VOR, o trip 53 no meio. Controle, papapá, mas já tinha o meu farol de tapão para regresso. Gente, regresso para o paródromo. Afirmativa, cada bata. Ok, mantenha a posição sobre o farol do Itapuã e chame a torre 118-6. Está permanecendo o farol do Itapuã e chame a torre 118-6, grátis, bom dia. Contrário, tem 5-3-0-6. Siga. Setor, pode rotação 360, ao invés de prosseguir para a órbita? Ok, então, desça para 2500 pés, regras bom modificado 1043, curva à esquerda. Fazendo 360, aguardando para prosseguir para a pista 17. Fazendo 360, aguardando para prosseguir para a pista 17. Só confirma ajuste, por gentileza. 1096. 1096. Controle, Delta Romeu Yankee. Está no solo agora, aos 4-3. Vai livrar na Lima, ingressar Mike, manter na Quebec para prosseguir no táxi. O local de pouso, senhor. Com gentileza, para referência, vento e a pressão aí no aeródromo. Ajuste do altímetro no 06, vento de 070 graus com 062 a nós. Desça para 1500 pés e forma visual com o local de pouso Delta Romeu Yankee. Está descendo a 1500 pés, pode ter mais alguns minutos aí, visual. Para pouso na 17, informa a TR da Trip em espera 2500 pés sobre a rotatória. Entendi. Thank you. 153, 16, reduza para 180 nós, é o número 2 para pouso, pista 17. 180 nós, número 2 para pouso, 353, 16. Mantenho 360, 353, 16. Eu reduza para 180 nós, número 2 para pouso, pista 17. Chame agora a torre, 118, 6, 353, 16. 118, 6, 53, 16, reduziu para 180 nós. Dolchané cruzando o eixo agora da 1735. Apresente, vai prosseguir direto pátio 5, confere? Pátio da Bata. Gente, da presente prossegue direto pátio da Bata, o vento é de 080 graus com 5 nós, sem interferir com o eixo da 1735. Autorizado, final da Bata, sem interferência com a 1735, Romeu. Torre Trip 53 no meia. Trip 53 no meia, mantém espera sobre a rotatória, aguardando para prosseguir. É o número 2 para pouso no aeródromo. Número 253 no meia. Chané 6225 vai ingressar na perna do vento da 17. Reporta para girar base. Tente, vai reportar girando base da cabeceira 17, a Chané 6225. 6225, só para informação, eu tenho um helicóptero prosseguindo direto parte da bata, não interfere com o seu pouso. Tente. Desça para 1.500 pés. Mostra a modificação. 1.500 pés. Poderia confirmar o ajuste? Forma ajuste, 1.0 no meia. Passaria do 2.2.2.3. 0 no meia. Passou 3-2, é o número 1 para decolagem da 17, vai manter a escuta e vai aguardar. Tem um sequenciamento de 3 aeronaves para pouso na 17. 1909. Comandante, mantenha a escuta e aguarda, por favor. Direto, eu tenho contato visual, reporte solo controlado. Está mantendo contato visual, está na final da bata, reporte solo controlado, Romeu. O Chané 6225 está autorizado, final da 17. Reporte baixado travado. Sente autorizado, final da 17, reporte baixado travado, o Chané 6225. Torre Trip 53 no meio, prossegue no 360. Trip 53 no meia vai prosseguir agora final da 17, aguardando autorização para pouso, é o número 2, ok? O tráfego da Oceaneira agora interceptando a final da 17. A gente vai prosseguir então, Trip 53 no meia. Ele Matango, bom dia, livre acionar, aguarda para o táxi, é o número 4 para correção, é o número 3 para táxi. Um já está fazendo espera sobre a rotatória, o senhor desça para 3.500 pés, ajusta o altímetro no 097 e aguardará sob duna, ok? Ele desce 3.500, fazer espera sobre duna, passaria 2.223. Afirmativo, prossegue final da 97, descida 1.500 pés. Sendo para 1.500 pés, 353 no meio, final da 97. A C2223 conhece o circuito visual, Salvador? Faz pela direita da 17, se possível. O senhor prosseguirá então na proa 070, Estou seguindo para a rotatória de Simões Filho e desço inicialmente para 2.500 pés. Desce 2.500 para o 070. Então está familiarizado com a área. Gente. Alô, bom dia. Eu sou o 3.63, escutando 340, 160, 5 hotel. De 663, bom dia, senhora identificação, chegada Bonf, faça espera sobre a posição de Alagoinhas, nível 160. Alto 5.3 no meio. Confirme. Para o 3 na aproximação, então 3.663. Número 298, bom dia, senhora identificação, chegada Mari. Desça e mantenha nível 050. Informa que a pista no zero encontra-se fechada, intenções? Autorizado até a interseção, Mike Eco Delta. Gente, desça para nível 050, chegada Mari, reporte para modificação. Aguarda para o táxi, por gentileza. 5-3 no meio, reporte interceptando a final da 1-7. Interceptando a final do trip 5-3 no meio. Tem livre pouso na 1-7, o vento agora é de 0,50 graus com meia dúzia 9, trip 5-3 no meio. Livre pouso, trip 5-3 no meio. Tor 3-2 vai ficar condicionado após a passagem do tráfego da trip, está autorizado a alinhar e manter o 1-7. Aqui é com o Delta, mantém a porta para agora. Obrigada. Série do 2223, desça para 1.500 pés, ajuste no 017. Desça para 1.500, 1.017, passarei 2223. Prossiga. Gente, hotel Limatango é o número 3 para decolagem do aeródromo, mantém me escuta e vai aguardar. Astor 3-2, ali mantém pistão no 7. 3 no meio, no solo agora 5-4, vai prosseguir na Lima e quando ingressar na mesma vai chamar o solo em 1-2-1, decimal 1. Na Lima, depois o solo no 2-1-1, no 3-5-3 no meio. É Serra, mantenha o ponto espera e aguarda, por gentileza. Prossegue para que passe. Está autorizado o cruzamento da 1735, ao estacionar a frequência livre de Luz de Leite Serra. Passarei do 2223 da presente, passo 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, passarei. Sorte, 3663. Confirme. confirme, então 3663. Gente, mantenha espera sobre a Lagoinha, nível de voo 160. 160. Passarido 2223, chame torre 198, decimal 6. 2226. Ali, matando autorizado em, até a Papá, até a tal Serra que tá livrando, é Papá, ok? Bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia. Faça mais um 360 sobre a rotatória. Reporte para interceptar o sinal da 17. Realiza mais um 360 sobre a rotatória. Reporta. Ingressão. Passou 32, reporte pronto para decolagem. Azul 4298, desce para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2000 pés, 10174, 298. É na Papá, aguardando para o cruzamento. Ali, matando é o número 2. Eu tenho o Mike Eco Delta na Oscar, que será o primeiro, ok? E tem um tráfego da Força Aérea alinhando para decolagem. Isso será o número 3 para decolagem. Mantendo escuta e aguarda. Passaredo 2223, prossegue final da 17, reporte curta final. Prossegue final da 17, reporte curta 2223. Passaredo 32, tem livre decolagem da 17, vento é de 080 graus com 11 nós. Delta após a rolagem do tráfego da Força Aérea, ali mantém o 17. Prepara para decolagem imediata assim que é autorizado. O Mike Eco Delta decola da presente. Dia, cena de indicação, chega da Mari, desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 097. Informa que a pista no 0 encontra-se fechada, confirma intenções. 13, 10 no 097, poder confirmar a resposta de posto para o 97? Afirmativo, mantenha a pista de chegada Mari e reporte para a modificação do plano. Reportará. Controle, bom dia. Pastor, 32. Pastor 32, bom dia. Salvador, bom dia. O 1922, informação hotel. Pastor 32, o senhor identificação? Pastor 32, identificou. Está na decolagem da 17, saída Conde. Voo 1922, bom dia, senhora identificação, chegada Mari, desça e mantenha 4000 pés. Informo que a correção desça para nível 140. Faça espera sobre a posição Mari. Passarei 2223. Mike Eco Delta decolou agora 59, já chamou o controle em 120, decimal 8. 208, Mike Eco Delta. Passarei 2223, tem livre pouso na 17, o vento é de 080 graus com 10 nós. Livre pouso, passaredo. Tana de indicação, tana 3663. 3663, identificou, já está em óbito em Lagoinha. Sim, passa mais uma órbita, correção, passa mais uma espera sobre a Lagoinha, nível de voo 160. A gente está estimando aos 1119, pode prosseguir na chegada ou mantém a órbita? Mantém a órbita, previsão de abertura da pista, usando 1116, aguardando a autorização da FAER. Sim, mas a gente está estimando 1119. Mantenha escuta, TAM 3663. Controle, Mike, Eco Delta. Acabar a órbita 1116, a gente vai ter que alternar. Comandante, mantenha escuta. O Pastor 32, controle. A escuta, controle, Pastor 32. Imediato, Prod Cândida presente, Pastor 32. Prod Cândida, Pastor 32. Fique seu transponde para 0275, Pastor 32. 0275 acionado, vou fazer o cheque de equipamento. Controle, o Mike Eco Delta. Eco Delta, no meu pé, direto Manati, seu chamado de pouso. Chamando para o 1120. 1120, copiado, reporta na 20ª milha de Salvador, o Mike Eco Delta. Para ir na 20ª, o Mike Eco Delta. Pastor 32, agora sim, recebo 0275 no transpondo, o senhor está sob contato radar, 2 milhas nordeste de Salvador. A proa de Conde, reporte nivelando 090. Está com o contato radar, Pastor 32, reportará 190, a proa de Conde. Agora ao 01, vai prosseguir farol de Itapuã, chamar o controle em 120, decimal 8. E foi colado 01, chamar o controle em 120, decimal 8, Lima Tango. Qual filme, por gentileza? Tratajão no 7, está na ataque do ex-Quebec, para ingresso, para pistão no 7. Tracajal no 7, alinha e mantém o no 7. Positivo, 220, vai entrar em Espera Lagoinha. Previsão de quanto tempo, por favor? Conforme o Notam, comandante, o Notam está para 1116, a hora Zulu. A gente está aguardando só a confirmação da infra-aero. Ah, não, tudo bem, que nosso estimado aqui, se fosse prosseguir direto, seria 1122. É só para programar também. Muito obrigado. Então, da presente, o senhor é o número 3, aguardando para aproximação pista 10 de Salvador, assim que reabrir. Positivo, obrigado, a resposta 3304. Controle de Salvador, é o Papatango, Hotel Limatango, muito bom dia. Hotel Limatango, muito bom dia. 500 pés litoral sul, setor de Salvador, que o senhor prossegue? Vamos seguir afastando em torno de 70 milhas para um setor próximo. 500 pés, o senhor vai fazer pouso em um morro? É uma localidade chamada Igrapiona, Grupo de Zulu. Gente, seu chamado para o... Correção, seu chamado de pouso para o Grupo Zulu, até o Limatão. Chamado nosso é de mais 30 minutos, às 11h30. Gente, 11h30 copiado até o Limatango, o senhor sai 500 pés até o destino? Afirmativo, autorizado 500 pés até o destino. Gente, para informação, tem o tráfego do Mike Eco Delta agora a 1.000 pés, no través da boca do rio, está seguindo no sentido Manati. O senhor reporta no través do farol da Barra, o Hotel Limatão. Sentido tráfego através da boca do rio e estaremos reportando através do farol da Barra. Controle Salvador Azul 4298. 4298, prossiga. Ok, para o cancelamento, para mudança de regra agora, visual. O Azul 4298, plano modificado aos 1104, mantenha correção, deixa para o 1500 pés para o da rota.